guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita.